Olá. Olá. Olá, Jorge. Era que eu só vou colocar o microfone aqui. Ainda bem, pô, já tá assustado, pô. Pô, pra que você conseguisse gravar sem microfone, eu já ia, pô, perdi uma aula já. Pronto. Boa noite. Boa noite. Apresento-lhe Flávio Azevedo, no estagiário do MachineCast. Oi. Olá. Quanto tempo, hein, Nilson? E aí, rapaz, tudo bem? Viu, só, tudo ótimo. Flávio, te tratou como deve ser um estagiário, hein? Te deu bola. Isso aí. Não, seja bem-vindo ao MachineCast, eu sou convidado não. De antigão, sabe como é, né? Olhou pra mim de da cabeça aos pés, sabe, assim, com aquela cara de nojo, ah, valeu. Não, olha só. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele com a esfera de 4 estrelas, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí porque hoje a nostalgia vai ser mais de 8 mil. A filha da mãe, deve ter roubado a frase de alguém. Roubou minha entrada, maluco. Aí, Flávio, ó. Aí, Flávio, não é só tu que rouba as coisas. Tá vendo? Oxi. Aí fala, ah, o carioca vai roubar a carteira dos outros, os outros roubando a entrada. Junto aqui também, ele, Nelson Lopes. Rapaz, vocês estão tão zoeiros que o meu scooter chegou a quebrar agora, hein, bicho. Tá doido. Olha aí. E agora eu segurando a cauda dele para enfraquecer, o Flávio Azevedo! Fala, rapaziada! Pô, perdi a entrada, e agora? Mas qual é o poder da zoeira aqui do Machine Cash, hein? Com certeza é mais de 8 mil. É mais de 8 mil. Depende, se for, cara, se for a zoeira... Você perder a entrada, mas saber onde é a saída. Olha só! E... depois da nossa volta, finalmente aí com um convidado, nosso querido Jorge Augusto lá do Anime Sphere. E aí, cambada, é bom estar de volta no MachineCast, é bom ter o MachineCast de volta e eu posso dizer que o poder de zoeira do MachineCast é anime acima do nível dos deuses, hein? Olha aí, olha só. Com certeza. Olha só. Mas sabe que pode ser um 1º de abril isso aqui, né? Uma pegadinha pra ti... Vai saber, né? Só vamos saber no dia 2. Opa! É claro! Já sabemos, né? Primeiro... que isso aqui já vai sair bem depois. Ai, esse negócio de viajar no tempo é tão confuso. E agora ele, Ricardo Spider! Olá, cidadãos, habitantes e afins. Bom, todo mundo falando aí, poder mais de 8 mil, quebrando scooter, não sei o quê. E eu só digo uma coisa, depois de tanto e cada vez mais conviver com pessoas e gente, eu falo pra vocês com toda a convicção que tem gente que não vale nem a tirada do fone de ouvido pra falar. Ixi, caraca. É isso aí. Caraca, eu achei que ele ia dizer que tem pessoas que nem vale a pena reunir as esferas do dragão pra ressuscitar. Mas isso aí é porque ele não conseguiu jogar ainda o joguinho dele lá, ó. É por isso. Obrigado. Não tem tempo Bomba. Pra jogar o remaster. Bom, pessoal, como a maioria de vocês, ou todos vocês já sabem, hoje nós vamos falar do nosso querido e fantástico Dragon Ball Z. Porém, só a saga Saiyajins, né? Que é aquela saga que todas as moças adoram, né? De ir na loja comprar. Hein? Essa eu vi vindo de mobilete, essa. Ela veio devagarinho. Ah, essa daí veio de jeguinha mesmo. Boa. Uma palavra pra definir essa piada. Tristeza. Então, o Jorginho está aí com a gente finalmente, depois de tanto tempo regravando, né? O Jorge foi um dos últimos, eu acho, que gravou o cast com a gente. Ele está sendo um dos primeiros na volta, né? Agradecemos a preferência. Olha só, os ouvintes podem estar achando, boa, vocês gostam muito do Jorge. Não, gente, aqui não tem tanta gente que fala de anime. É porque os últimos serão os primeiros. Eita, né? Pode ser. E agora é hora de quê, Edu? Então, galera, agora é aquela hora marota dos recadinhos. Se você quer juntar as esferas do dragão, fazer o seu pedido pra Shenlong se juntar à equipe da Velha Máquina, você pode fazer parte do nosso grupo lá do Facebook, lá no facebook.com/groups/machinecast. E acompanhar juntamente a nossa página lá, que é o facebook.com/machinecast. Se você tá super empolgado e quer bater uns fights de Dragon Ball FighterZ, você pode trocar uma ideia com a gente no nosso perfil Adalvanista, que é o @machinecast. Agora, se a sua participação é tão rápida quanto a do Yantia no Dragon Ball, você pode acompanhar a gente no Twitter, lá no nosso perfil @machine_cast. Agora, se o seu poder de luta é estratosférico, você treinou com o Kami-sama, com o Mestre Karin, com o Mestre Kami, e tá indo lá treinar com o Mestre Kaiô no final do Caminho da Serpente, então junte-se a nós no nosso grupo do Telegram, o link tá aí na descrição. O grupo do Telegram, que em nível de zoeira é mais de 8 mil. Pode ter certeza, eu tô lá. Caraca, vamos repetir essa piadinha até o fim do cast. Certo, pessoal. Já se vocês querem aí ajudar o MachineCast, querem nos ajudar a difundir a palavra, indique o MachineCast aí pra quem você gosta. Indique se você gostou do episódio especial, ou indique uma passagem especial do MachineCast para as pessoas conhecerem o podcast também. E nossa indicação hoje, aquela personalizada... Mas peraí, mas, pô, indicar uma passagem do MachineCast é foda, cara. O cara abre o celular assim, peraí, aí acha o trechinho assim, bota assim pra todo mundo ouvir, como se fosse uma passagem da Bíblia. É interessante, cara, gostei. Mas tem umas passagens que são interessantes. E vale mais que aí, o cast só... todo, né? Isso, capítulo então. 3, versículo 2, esse Zeldinho em HD. Bem isso. Boa, então pastor, vai ser, pastor, ou então vai ter que indicar a passagem assim, né, velho? Peraí. Aqui, tem uma passagem secreta, vá por aqui. Ai, meu Deus do céu. Certo, então nossa indicação hoje vai pra você que ainda está ou irá para a praia no feriado. Indica aí pro vendedor de areia, que é aquele cara que vem vender de tudo pra você. Vem vender cerveja, refrigerante, água, rede, churros, crepes, pastel, pizza, maquiagem, óculos, rede, sei lá, puta que pariu. O cara vier te encher o saco mais de uma vez, você não compra e ainda indica o MachineCast pra ele, entendeu? Pra ele ter alguma coisa que eu vi nessa vida de andar na areia aí. Caraca. Esses picaretas podem ter certeza que até a areia eles estão vendendo mesmo. Exatamente. Então é isso aí, essa vai a indicação aí do dia. Se você quer se livrar do vendedor, indica o MachineCast. Se você quer aproximar o vendedor, indica também, porque vai que ele gosta. Tá, né? Certo. Bom, então vamos nos preparar aí para falar de Dragon Ball, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. Certo, pessoal, voltamos e vamos aí agora começar a falar de Dragon Ball. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os nossos queridos ouvintes aí que reuniram as esferas do dragão, né? e conseguiram trazer de volta à vida o MachineCast. Olha a referência. Graças a eles. Bom, mas enfim, todo mundo sabe, né, que até esse presente momento da gravação, Dragon Ball Super aí já terminou sua exibição, menos eu não sabia porque não assisto. Pois é, eu assisti. Então eu gostaria de saber, Jorge, Flávio, tu assistiu Dragon Ball Super, não? Só o que tá dublado até agora, é a saga do Goku Black. Sim. Tu Edu, tá atrasado, hein, velho? Muito. Edu. Eu acompanhei o finalzinho do Super só, velho, porque tava chato pra um caralho, aí no finalzinho eu peguei e acompanhei, e o final foi o que eu falei com todo mundo que ia ser o final, quem eu falei que ia ganhar, ganhou. Tá, mas peraí. Não é pra comentar coisas específicas. Eu perguntei só se tu assistiu e é isso aí, entendeu? Ah, tá. Oh. Vamos falar sobre o próprio. Porra! Eu assisti só o final. Gostei do final. Mas que merda é essa, cara? Como assim assistir só o final, cara? Que porra é essa? É os últimos episódios só que eu vi, acho que os últimos 10. Caraca, o que é isso? Tá louco, Edu? Pelo amor de Deus. Vai o episódio que a gente for falar do Torneio do Poder, tá? Eu vou participar. Caraca, acho que o Edu não leu a cláusula da nova equipe do MachineCast. Todos os integrantes estão extremamente proibidos, né, a participar de qualquer outro podcast. Ah, é? Tem isso, Fabião? Tava nas letrinhas miúdas. Spider não assiste, né, Spider? Dragon Ball Super ainda, né? Não começou, né? Não, mas a gente só tava lá sábado no F5 esperando sair o último episódio. Caraca, mas a última vez que a gente gravou sobre Dragon Ball, tu nem tinha começado a assistir ainda, agora já assistiu tudo. Sim. Já maratonou, né? Caraca, eu nem comecei ainda. E o Neilson também já assistiu todo Dragon Ball Super, né, Neilson? Eu comecei a assistir quando eu tava no 35, eu acho, 30, 40, uma coisa assim. E depois fui acompanhando toda semana. Olha só. Nilson, tu também assistiu todo Dragon Ball Super, né? Na verdade, eu acompanhei desde o primeiro dia que saiu. Uh-huh. Entendeu? Mas quando chega a saga Black, da saga do Goku Black pra lá, o anime realmente ele destenta, ele vai só pra melhor. Aí. O cara que não assistiu, ele perde muito, porque as duas primeiras sagas é um resumo dos dois primeiros filmes, né, cara? Os dois últimos filmes, Beleza, então aqui o Flávio tá assistindo os dublados, o Edu assistiu 10 episódios, o Nilson assistiu tudo, o Flávio, o Jorge e o Spider também já assistiram tudo, ou Spider, falta um ainda, Spider? Não, eu já assisti tudo. Ah, já assistiu tudo, então, eu sou o único... Até o 131, Spider? Sim. Eu sou o único que assistiu só o comecinho, como era igual o filme eu dropei, né? Mas aí eu decidi que eu vou assistir o anime só pra poder falar mal. Você vai cair do cavalo, Team Blue. Bonito. Eu vou assistir tudo, viu, ô Jorge? Eu vou assistir tudo, viu? Não, tranquilo. Se eu achar ruim, eu vou achar ruim, mas eu assisti tudo. Não, tudo bem. É, claro. Se você achar ruim depois de assistir tudo, é porque aí é sua opinião. Não, mas aí pelo menos eu tenho direito de ter opinião, né? Entendeu? Ah, olha que pilantra! Ok. Tenso, muito tenso. Tipo, vou assistir tudo só pra falar que o Super Saiyajin 4 é melhor do que o Goku Neto, né? Com certeza, Felipe Neto é. Eu não preciso nem assistir o Dragon Ball Super pra saber que o Goku Super Saiyajin 4 é mais legal que o Goku Felipe Neto do Dragon Ball Super. É Goku Ranger, a nova saga de Power Rangers. Seu rápido. Concordo inteiramente com o Neilson. Sacanagem. Porra, pelo amor de Deus. Cara. Bom, enfim, quando a gente for falar de Dragon Ball GT... Quando a gente for falar de Dragon Ball GT, a gente volta aí no Goku Felipe Neto. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. Bom, então, vamos falar aqui do Dragon Ball Z, né? Sobre a saga Saiyajin, de quando o irmão do Goku chega na Terra, assim, de surpresa. Eu comecei a assistir o Dragon Ball na Band. Alguém assistiu em outro lugar, a não ser na Band? Manchete. Na Manchete? Da onde você tirou isso, cara? Não. Não, não, peraí. Eu acho que... Não. Foi Band, foi mal. Falei mesmo. Foi na Band também. Foi na Band também, foi na Band também. Por que também? Onde uma, mais ela passou? Uma pergunta é, passou em algum lugar que não fosse na Band essa na fase? Na TV aberta, só, essa fase só na Band. Foi na Band. Isso. Só na Band, né? É, e depois só canal também? Fechado. Não, na Globo passou a saga do Majin Buu. Isso. Ah, tá. Eu assisti pela internet mesmo. Então. Caraca, Spider, como assim? Sério? É. Um amigo meu que baixava os episódios pela internet, naquela época já, ou quando a gente não conseguia pela internet, a gente ia nesses eventos de fansub, assim, que tinha na cidade, a gente assistia lá. Caraca! Ui, caramba! Roots, hein? Roots, roots demais. Caraca! Deus. Antes de todo mundo poder ver... Bom, eu assisti na Band mesmo, cara. Acho que, se eu não me engano, passou em 98 na Band. Foi no ano. Só não lembro que. Eu só não lembro qual mês, assim, mas o ano acho eu lembro que foi. Acho que foi 97. Acho que foi 97, eu acho. Não, acho. 97 foi o Dragon Ball normal. Eu lembro até. 99. 99. Dragon Ball. Tá aqui, abri um site aqui. Sim. 5 do 10, 99, estreia na Band. Que ano que passou na Cartoon Network? No mesmo ano. Bem depois. No mesmo ano. Dia 1º do 6 em 99 estreou no Cartoon Network. É, era simultâneo. Era simultâneo, né? É, mas é que eu não. É que... Mas pelo que o Jorge, pelo que o Flávio falou aí, na Band começou depois. E eu lembro. Que até. Porque eu, como eu sempre fui pobre e nunca tive TV a cabo, sabe como é? Eu sempre assisti só na Band mesmo. E depois, aí, quando eu estava um pouco mais velho, aí eu comprei o mangá mesmo. Ficou puto? Ah, pô, vou ler o mangá, tá bom. Né? É, porque era a síntese da TV aberta da época, né? Tipo, você assistia até uma parte, aí eles reprisavam tudo de novo, aí assistia mais um pouquinho, reprisava tudo de novo, e assim vai, né? Então, tirando o Spider aqui, que é o diferentão, né? Todo mundo viu na Band. Por aí. Diferentão foi tenso. É, o tênis verde da equipe do Machine Cast. Então tá. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. Edu, tem resumo aí da saga dos Saiyajins, Edu, ou não? Então, cara, Dragon Ball Z começa lá alguns anos depois do final do Dragon Ball clássico, né? 3 anos. A gente começa... 3? Eu acho que sim, porque o Gohan tinha 3 anos, né? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Olha aí. Foram 5. Porque o Gohan tem 4. É 4? É. Não, assim, são 5 anos depois da vitória do Goku em cima do Piccolo. Do Piccolo, sim. É. O porquê que eu falo? Porque nessa parte aí, o Goku já aparece com o Gohan. E o Gohan, nessa parte aí, tem 4 anos de idade. Beleza. Então a gente começa lá, né? 5 anos depois que o Goku derrotou o Piccolo na saga normal. E a gente já começa lá os primeiros episódios mostrando o que tem de diferente no desenho. A gente já vê o Goku junto com o Gohan, casado com a Chichi. E vai ter um encontro na casa do Mestre Kame. Ele leva o Gohan pra conhecer. É a primeira vez que a galera tá encontrando com o Gohan, pelo visto. Então ele vai até lá. E nisso que eles vão pra casa do Mestre Kame, chega na Terra uma nave em formato de esfera, e de dentro dessa nave sai um carinha de cabelo comprido, que chama Raditz. Que já chegou transformado em Super Saiyajin 4, né? É. Nossa senhora. E ele chega procurando alguém chamado Kakaroto, que ninguém até então sabe quem que é. Até que ele vê o Goku e começa a chamar o Goku de Kakaroto. E ninguém sabe, falei, Kakaroto, mas não, o nome dele não é Kakaroto. Não, mas peraí, antes de encontrar o Goku, ele encontrou o Pico. Sim. Porque ele tava usando o radarzinho aquele, né? Que reconhece o Ki. E aí, no meio do caminho, ele encontrou o Piccolo. Graças ao radar, ele achou que era o Kakaroto e não era. E aí, o Piccolo ficou paralisado, porque o cara é tão forte que ele não conseguia nem reagir. E aí, depois ele descobriu onde o Goku tava, no caso. É, aí ele rastreou, ele viu um pequeno grupo, né, de pessoas, sim, com um poder mais alto e algumas com um poder um pouco menor. Isso. Aí ele chega lá e ele fala que... Ele revela que o Goku, na verdade, é um Saiyajin, que ele também é um Saiyajin, e que o Goku foi enviado pra Terra com o objetivo de destruir as pessoas da Terra, matar a população da Terra, para que o planeta fosse vendido. Então, aí... nessa hora aqui que Mestre Kami, Bulma e o pessoal tem um insight do Goku em forma Ozaru, macaco gigante, pra quem não entendeu. Sim, e eles veem que o Raditz tem um rabo, que o Goku também tinha quando era criança e tal, que... misteriosamente, ele parou de crescer depois de tantas vezes ser cortado. Na verdade, ele parou de crescer por ter sido arrancado pelo próprio Kami-sama. É, o Kami-sama largou um feitiço no rabo dele. E aí ninguém. E aí depois nunca mais o Nilson pode dizer seu rabo. Mas nesse momento ele já tinha revelado pro Goku que ele era irmão dele? Sim, foi uma das primeiras coisas que ele falou. É. Ele já esteve chamando ele de irmão. Ah, olha aí, que legal. Aí o Goku tenta, né, lutar contra o Raditz, só que o Raditz dá um soco só no Goku e o Goku já fica lá moído no chão, já sem reação. E aí ele pega o Gohan, sequestra o Gohan e fala com o Goku, ó, tô te esperando, vem atrás do seu moleque, então, se você quiser. Ele fez isso então, porque o Goku tinha se negado, né, a matar todas as pessoas da Terra. E aí se esqueça da condição. Que o Raditz deu uma condição pro Goku. Você tem que trazer os corpos de 100 terráqueos. 100 terráqueos, é. Pra poder comprovar que ele tá do lado dos Saiyajins. Exato. Uhum. Exato. Aí, olha só. Aí, então, o Goku se nega, né, a matar as pessoas e tudo e vai atrás do Gohan. Nisso que ele vai atrás do Gohan, o Piccolo vai junto com o Goku... também, porque falou, ó, o cara é poderosinho, filho. É, daí ele ofereceu uma trégua momentânea, né? É, aí falou, ó, se você vai lutar com o cara, eu vou lutar com o cara também, então vamos nós dois lá lutar com o cara, que você não vai lutar com o cara sozinho. Ô Edu, vamos lembrar de que maneira que ele conseguiu rastrear o Gohan, né? Por causa da esfera de 4 estrelas que tava no chapéu do Gohan. Exato, ele pegou o radar com a Bulma, né? É, porque o Piccolo podia sentir o Ki do Raditz. Que o Goku aprende só depois. Não, na verdade ele já sabia, mas a questão é que a maneira mais rápida era usando as esferas, o radar pra pegar a esfera. Sim. Mas nessa época eu acho que o Piccolo não conseguia sentir ainda, ele não tinha aprendido essa técnica de sentir o Ki, não, o Edu. Não, assim, ele sabia, a questão é que ele não tinha dominado. Ah, ok. E eu lembro que bem nesse comecinho aí, o Goku ainda usava a nuvem voadora, até que o Piccolo comentou com ele assim no caminho. A minha técnica de voo é muito melhor que essa sua nuvem. Exato. É, ainda zoa. Você não vai aprender a voar, não? A minha técnica é bem mais rápida e tal. Não, mas na verdade o Goku já sabia voar, é que ele não ficava voando toda hora igual o Piccolo fazia, né? Sim, cara? Sim, porque sim. Porque no torneio... É que na verdade ele não queria revelar, né, Nilson? É, porque né, ele tem que usar o Ki pra poder voar. E como ele ia gastar o Ki, tava indo lutar, ele falou, não, vou economizar meu Ki. Ah, nem é por isso. Até então... Mas é pra esconder a técnica pra, né, causar um suspense. Isso aí. Também. Enfim, chegam os dois lá, né, pra lutar contra o Raditz. Aí eles revelam que eles estão usando aquela velha técnica do treinamento via peso. Então eles saem arrancando aquele monte de peso. O Goku com a bota, a luva, o colete e coisa e tal. Não, luva isso. Não. É a munhequeira. Ah, munhequeira, é. E o Piccolo com as ombreiras e o turbante, né, o capacete lá. Aí depois eu lembro que antes, quando eles chegaram ali, o Raditz escaneou os dois, né, e aí viu que o poder deles era 300 e pouco, e o outro era 300 e mais, um pouquinho mais. O Goku, eu acho que era 10 pontos mais forte que o Piccolo. E aí quando eles tiraram, eles foram pra 400 e pouco cada um, não chegava a 1000 os dois juntos. Pelo menos é o que eu lembro, assim. No que eu achei, não, mas é isso mesmo. Que o Goku tinha 416 no Pico. E o Piccolo tinha 408. Olha aí. E o do Raditz era de 1200. Olha só. Ou seja, somando os dois não dava um. Não dava um. Exatamente. Aí começa o fight. Os dois estão tomando aquela senhora surra. Não estão conseguindo mal defender uma porrada ou outra do Raditz ali pra não morrer. E nisso o Gohan, que tava trancado lá dentro da nave, ele começa a ficar muito puto, né, do pai dele apanhando e coisa e tal. Ele perde meio. Não, mas peraí, isso aí é depois uma seguinte coisa que aconteceu. Eles lutando ali, papapá, aí o Goku sabia que o ponto fraco dele mesmo, o Goku, era a cauda. Então ele imaginou que o ponto fraco do Raditz também poderia ser a cauda. Exato. Então ele... Só que ele falhou miseravelmente tentando pegar a cauda do Raditz. Não, mas ele pegou. Ele pegou a cauda do Raditz. Ele falhou miseravelmente porque ele não sabia que o Raditz tinha treinado pra sobrepor esse... Não. Ele pegou a cauda do Raditz. O Raditz ficou fraco e coisa e tal. E aí começou a implorar pro Goku, disse que ele não ia fazer nada, que ele ia embora, não sei o quê. E o Goku acreditou nele e largou a cauda. O Raditz realmente tinha essa fraqueza, o Jorge. Na verdade, não. Ele tava fingindo. Não, cara. Ele tinha tava mesmo. Não, rapaz. No anime, não. No anime, ele tinha essa fraqueza. No anime, realmente, ele não tinha... Ele tinha essa fraqueza. Mas no mangá, ele tava fingindo. Bom, eu acho que a gente, desde que começou a falar, a gente tá falando do anime. Hadouken! Beleza. Nossa, só mais bruxo que um lenhador. Mas enfim. Não, lenhador ainda é bonzinho. É. Aí ele, né, o Nilson, aí ele pegou, segurou a cauda do Raditz, o Raditz implorou, disse que ele ia embora, que não ia fazer nada. E aí o Goku acreditou, idiota, ingênuo, na verdade, né? O Goku é muito ingênuo, ele não é idiota, ele é ingênuo. E largou, então o Raditz deu uma tunda nele, deu um soco nele e nocauteou ele. E daí foi quando o Gohan ficou enfurecido lá. Eu acho que ele já tinha até arrancado o braço do Piccolo nessa hora. Já tinha. Sim, já tinha arrancado o braço do Piccolo. É, aí o Gohan tava preso dentro da navezinha, né? Que o Raditz trancou ele lá porque ele não tava aguentando o choro do Gohan. Nem a gente não tava aguentando mais. Porra, picha, porra. Chato pra caralho. Ah, cara, sim. A parte do Gohan chorando. Papai. É. Muito chato, mano. É, mas só ele com... Mas só ele com raiva já era mais forte que os três ali. Exatamente. Nesse momento que o Gohan viu que o pai dele tomou uma ruim lá, ele despertou um poder místico. Todo mundo ficou apavorado. Ele começou a lutar com o Raditz de igual pra igual. Porque o Raditz já tava cansado da luta com o Gohan e o Piccolo. Ele eleva o poder dele até 750. Aí sim, ele mas sai o Raditz nave, tava cansado, cara. Mas o Raditz tava cansado por causa da luta dele com o Piccolo e o Goku, entendeu? Então ele tava ali meio que distraindo o Raditz até o Goku pegar ele em algum momento e pegar pelas costas de surpresa de novo. Então, só que o Gohan dá um golpe só no Raditz. Sim, dá um golpe. Dá uma cabeçada nele, exatamente. E aí então o Goku finalmente consegue pegar de novo o Raditz pelas por trás, ai que delícia. Aí o Goku segura o Raditz. O Raditz fala de novo que vai embora, que não vai fazer nada. Então, até um pouco antes disso, o Raditz descobre que tanto o Goku quanto o Piccolo podem manusear todo o poder que tem. Tanto que na hora que o Goku disparou o Kamehameha, ele viu que tava dando uns 900 e lá vai pedrada. Olha, aí quando o Piccolo Goku travou o Raditz nessa hora, o Raditz viu que o Piccolo tava montando o Makankou Sapo, e o Makankou Sapo era mais do que todo o poder que o Raditz tinha. Exato. Era 1300 e alguma coisa. E ele chegou a dar, né? Só que o Raditz desviou, né? O primeiro ele desviou. É, o primeiro ele desviou. O primeiro foi. É, aí depois... Só que aí do segundo não teve jeito, ele tomou no peito junto com o Goku. Aí morre os dois. O Piccolo pega o Gohan, fala: ah, você tem um poder oculto, não sei o que e tal, você vai ser importante, leva o Gohan embora pra treinar ele. É, mas Edu, antes aconteceu algo muito importante. Na hora que o Raditz tá morrendo, o Piccolo chega e fala pra ele: não tem. Eu acho que o Raditz falou alguma coisa sobre o Goku ter morrido também, coisa e tal. Aí o Piccolo falou das esferas do dragão. A gente pega as esferas, ressuscita ele, não sei o quê, que pode realizar desejo. E nisso, o radar, aquelezinho que vê as forças do Raditz, estava transmitindo tudinho pro Vegeta e pro Nappa. Isso. Aí ele revela das esferas. O Piccolo leva o Gohan pra treinar. E aí o Goku tá morto. Nisso começa a fase dos treinamentos. Na Terra, o Piccolo larga o Gohan no lugar descampado e entrega pra ele uma espada e fala: você tem que sobreviver. Pra você poder despertar o seu poder, a primeira coisa que você tem que fazer é sobreviver. E larga ele lá. Edu, ele fala, se você sobreviver 6 meses do meu treinamento, eu vou te dar um treinamento especial. Não, se você sobreviver 6 meses sozinho aqui, no caso. Depois ele vai dar. Porque ele acha que o Gohan é uma criança mimada. Sim. Não é que ele acha, ele tem certeza. É uma criança, né, cara? E é uma criança novinha também. Sim, é. Né? Porra. Mas a Titi criou ele pra ser mimado mesmo. É mesmo. Aí nisso, o Yantia, o Caos, tem o Shinhan. É os três, né? E o Kuririn. O Kuririn também. Eles vão treinar com o Kami-sama. O Kami-sama aceita treinar eles. Até o Yajirob tava treinando com o Kami-sama. Né? Isso aí. Só uma pequena dúvida aqui. Tem um lugar que vai aparecer mais pra frente na saga Dragon Ball e a gente não vai falar diretamente porque não faz parte dessa saga. Mas por que eles não foram treinar no salão? Tá falando do salão do tempo? Isso. Foi recurso pra poder aumentar o poder na época daquela fase. Mas isso é bem mais pra frente. Sim, eu sei. Mas por que eles não foram nessa época? Esse recurso só foi utilizado mais pra frente porque os Saiyajins precisavam lutar pra ficar mais fortes e tinham muito pouco tempo. Aí usaram esse recurso. Aqui eles tinham um ano, de roteiro. Então, no mínimo, não devia ter sido criado, só foi criada ali aquela muleta do roteiro pra poder dar uma explicação pra poder treinar rápido. Não, na série clássica, o Goku chegou a treinar na sala do tempo. Antes de lutar contra o Piccolo. Tanto que na série Z ele até fala que treinar ali foi o pior treinamento que ele chegou a fazer de todos os treinamentos que ele fez durante a vida. Porque ele ficou um mês só na sala, não aguentou não. Um mês só. Uma coisa muito importante que a gente esqueceu ali rapidinho de comentar, é na hora que o Raditz estava morrendo, que ele já tinha transmitido a mensagem das esferas lá pro Vegeta e pro Nappa, ele falou que os Saiyajins, no caso o Vegeta e o Nappa, iam chegar em um ano exato, 12 meses. Em um ano. Isso. Aí desse treinamento, o Gohan fica 6 meses lá, né, na vastidão, lá lutando, sobrevivendo sozinho. Sim. E o Goku fica 6 meses correndo o caminho da serpente pra poder chegar até um mestre do mundo espiritual lá, que é conhecido como o Senhor Kaiô. Que até então, é o Deus Supremo. Então o Goku vai lá, ele mora no final do caminho da serpente, tá o Goku atravessando o caminho da serpente. E a galera lá treinando com o Kami-sama. Pô, 6 meses, já pensou? Né, cara? E nessa aí tem algumas coisas que acontecem com a Mina Serpente, né? Por exemplo, ele chega uma hora lá que ele cai em umas armadilhas, naquela casa daquela mulher lá que é um monstro lá, uma vampira. Isso daí também. É tudo filler. Tudo filler, claro. Ele chegou a cair no inferno também, ele caiu no inferno, aí teve que voltar desde o começo. Isso, ele cai do caminho, daí cai pro inferno, e depois tem que voltar a correr tudo de novo. Come nuvem. É igual a cena do Gohan lá também, no treinamento dele lá, que ele vai na caverna e encontra o Senhor Robô. Sim, o Edu já falou dele, já. E não vai falar de novo. Aí tem lá o negócio do dinossauro lá, que ele primeiro vivia correndo do dinossauro, aí no finalzinho dos 6 meses já tá ele caçando o dinossauro lá, cada hora pegando um pedaço do rabo do dinossauro. Ele tava fatiando o rabo do dinossauro pra tirar uns bifes pra poder comer, né? Coitado. Demorou quase 6 meses pra comer um rabo de dinossauro. Ai, ai, ai, conheço algumas pessoas que comeriam rapidinho o rabo do dinossauro. Bomba. Eu já tava vendo essa piada chegando. Nossa, quando começou a falar do dinossauro, eu vi essa piada chegando de charrete, velho. Eu vi ela chegando de nuvem voadora. Aí se passam os 6 meses e começam os treinamentos de fato, né? Do Gohan com o Piccolo e do Goku com o Senhor Kaiô. Enquanto o Gohan com o Piccolo tem aquele treinamento, assim, super do fudido, né? O Piccolo é um mestre super carinhoso, super atencioso. Sim, sim, só igual que meu não. Pai, igual meu pai. Sim, sim. Igual meu pai bêbado. O Piccolo é mestre igual o professor de jardim de infância, sabe, velho? Pega pela mão ali mesmo. Sim. Pega pela mão e taca longe. E o Goku tá lá treinando com o Senhor Kaiô. E a ideia do treinamento é o que vai virar referência pro resto da série, né? Que é o treinamento de gravidade ampliado. quando ele chega no planetinha lá do Senhor Kaiô, a gravidade é 10 vezes maior que a da Terra. Sim, isso. Então, e lembrando que o planeta do Senhor Kaiô é um pouco menor do que o do Pequeno Príncipe. Ou maior, um pouquinho. Um pouquinho maior. É um pouquinho maior. Porque cabe uma casinha lá, o Pequeno Príncipe não tinha uma casinha. Cabe uma casinha, uma garagem, tem uma estradinha aqui que roda o planetinha inteiro. Tem um carro. É. Aí, e outra coisa que vocês esqueceram de falar. A gente não, tu também esqueceu, pô. Tu tá aqui junto, pô. Não, tudo bem, mas, mas eu lembrei primeiro que vocês. Ah, fala aí. O que eu tô falando é, o senhor Kaiô, pra poder treinar o Goku, o que que ele pediu? Quero que eu você ia falar me conte isso agora. Eu quero que você me conte piada, e se você não contar uma piada boa, você não vai ser treinado. Caraca, e as piadas em japonês poderia fazer algum sentido, porque em português, rapaz... Uma calça, não, era tudo uma piada calça descalça, mim, uma calça descalçada é engraçado, vai. Mas é o que o Tim Blue disse. É, tem mais graça no original do que na tradução. É, porque uma estrela estralada não tem graça nenhuma. Topo, né, Wilson? Cara, pra mim isso é engraçado. A tristeza mais de 8 mil nessa hora. Ok, né? O senhor Kaiô então resolve treinar o Goku. O primeiro treinamento dele pra poder se acostumar com a gravidade é pegar o macaco do senhor Kaiô, que chama Bubbles. Então sim. Ele vai lá, tenta correr lá pra poder se acostumar com a gravidade pra poder pegar o Bubbles, que tá em velocidade normal no planeta. Aí quando ele pega o Bubbles, o segundo desafio dele é pegar o Gregory, que é tipo um... Você tá amarretada no Gregory. É. E o Gregory já voa rápido pra caralho. Então o Goku tem que ir rapidaço pra conseguir pegar ele. E ele quebra o planeta todinho por causa disso. Não é? Isso daí não é nada. Aí quando o Goku finalmente consegue acertar a marretinha no Gregory, que o senhor Kaiô resolve ensinar as técnicas lá pro Goku. Aí o Goku aprende umas técnicasinhas lá que vão ser importantes mais pra frente. E que vão ser importantes, inclusive, no Dragon Ball Super, tá? Deixa pra lá. É, deixa pra lá mesmo. Aí, então, passa o prazo de um ano, e quando acaba o prazo de um ano... Desculpa te interromper, Edu, mas não é que acaba o prazo de um ano. Eles chegaram um mês antes. Não, 4 dias. Não, acaba o prazo. É, não, foram os 4 dias. Quatro dias. Eles chegaram 4 dias antes de completar os 12 meses. Sim. Quando o senhor Kaiô, percebeu que os Saiyajins estavam chegando, eles iam chegar em 2 dias. E aí ele falou pro Goku: Goku, agora você tem que ir. Daí ele falou telepaticamente lá, botando a mão nas costas do senhor Kaiô, falou com a Bulma, eles reuniram as esferas, que já tava tudo pronto, já tinham pegado já durante aquele ano, já tinham caçado as esferas. Ressuscitaram. Ressuscitaram o Goku. E aí o senhor Kaiô disse que ele ia levar. Ele ia levar um dia pra chegar. Então ele. Ele ia levar 2 dias pra. Exatamente. Faltava um dia pro Vegeta chegar. E o Goku ia levar 2 dias pra chegar. Ele ia fazer o caminho da serpente em 2 dias. Então ele tinha que andar logo. Aí ele pegou, ressuscitaram ele e ele começou a correr pelo caminho da serpente. Tanto que o Kami-sama ficou esperando ele do outro lado pra poder teleportar ele pro templo. Exatamente. Isso. Aí, no que os Saiyajins chegaram na Terra, né, o Vegeta e o Nappa, a primeira coisa que eles fizeram era procurar onde estavam as tais esferas do dragão. Pra isso eles chegaram... O quê? É. De onde tu tirou isso, cara? É, eles chegam procurando as esferas do dragão. Aí eles chegam detonando uma cidade inteira. Ah, não sei o quê, onde vai estar as esferas? O Nappa chega e você... Onde tá as esferas do dragão? Aí o cara fala, não sei o que que é isso. Cara, eu não lembrava disso. Pra mim, eles estavam procurando, era os lutadores, sei lá o que que eles estavam procurando. Não, as esferas. Aí o Vegeta já vira, Nappa, eles não sabem de nada, pode começar o massacre. Aí o Nappa vai explode a cidade inteira. Sim, porque se a esfera tá ali, ela não vai sofrer nenhum dano, eles vão achar. Exato, boa. Aí o Vegeta vira e fala assim, seu idiota, você não pode fazer isso. Se a esfera estiver ali, você vai destruir ela, não sei o quê. Cara, olha, eu comentei eu sem saber, eu não me lembrava disso aí. Mas é isso, fala, não. É, ele fala, ah, eu não tinha pensado nisso, não sei o que, eu vou ir com mais calma agora, não sei o que. Aí nisso eles sentem o ki dos Saiyajins quando o Nappa detona a cidade. Aí vai a gangue inteira atrás deles. Eles vão encontrando no meio do caminho, né? Peraí, só te cortando rapidinho, Edu. Antes deles chegarem na Terra, a gente já tinha visto um pouquinho do poder deles, né? Que o Vegeta tinha destruído um planeta todinho lá, não sei se vocês lembram. Uhum. É, mas é justamente no momento em que eles recebem o áudio vindo do Raditz. Sim. Não, eles deram uma paradinha no meio do caminho. Não, eles deram uma paradinha. Antes dos treinamentos ainda. Isso, eles deram uma paradinha no caminho e aí pararam num planeta que tinha um negócio lá sobre Romeu e Julieta, lembra? Que o casal queria ficar junto. Os insetoides lá. É, não podia ficar junto por causa dos pais, da família, sei lá, porra lá. E o Vegeta destruiu o planeta. Com todo mundo dentro. Na hora que o casal fica junto, o planeta explode. Fora também que ele deve ter passado num cabeleireiro, né? Porque o Vegeta tinha cabelo vermelho e desceu, tava com cabelo preto, então ele deve ter pintado o cabelo antes. Pode ser. Caraca. Pode ser. Vai ver, conseguiu já... mais 1 milhão de inscritos. É. É porque já foi explicado aí, isso aí no... O Toroyama falou uma vez que eles não tinham decidido qual ia ser as colorações do Vegeta na época. Ah, beleza. Então, aí, Edu, voltando ao a segunda partezinha que eu queria falar, na hora que eles, depois que eles explodiram ali, eles resolveram procurar melhor, eles encontraram, foi pelo radarzinho, o poder do Piccolo e do Gohan. E eles que foram atrás. Eram os dois maiores poderes juntos. Isso, eles que foram atrás desses dois. Tinha vários, e aí estavam os dois juntos, eles foram até lá, onde estava o Piccolo e o Gohan. Aí quando eles chegaram lá na frente do Piccolo e Gohan, começaram a chegar os outros. Aí chegou o Kuririn, chegou o Yan, chegou o Tenshinhan, né? E aí Sim. Foi quando eles fizeram o um negocinho lá do Saibaman. É, chegou a trupe toda, aí os Saiyajins falaram, eles mediram, né, o poder de luta pelos sensores. Os Scouters. É, viu que todo mundo era muito fraco, aí o Nappa falou... Só que tem um pequeno porém, né? O próprio Vegeta já fala, olha... Nem confia muito no Scouter, porque esses lutadores são capazes de alterar o seu poder de luta. De manipular. Sim, ele falou isso mesmo. É, aí o Nappa tem a ideia, falando, vamos colocar eles pra lutar contra os Saibamans. Aí ele vai lá e planta as sementinhas dos Saibamans na terra. Seis. Brotam os Saibamans. Aham, seis Saibamans. É, aí começa lutando... Todo mundo junto. Cada não, um não. Tem... Um de cada vez. Vai todo mundo junto, não? Até o Yantia morrer? O Yantia, o Yantia contra um Saibaman. O Yantia ganha dele bem facilzinho até, inclusive. Aí depois vai... O Tenshinhan ganha bem fácil do Saibaman, mata ele. Aí depois vai o Yantia. Aí o Yantia acha que venceu. E aí? Morre! Não, na verdade ele venceu, mas ele deu mole, né, cara? Mas não matou o bicho, aí o bicho pegou ele por trás e explodiu, né, cara? Assim como acontece com algumas pessoas que são pegas por trás. Ui. Caraca. Que delícia. Aí, nisso que o Yantia morre, o Kuririn fica mega putaço. Sim. Já revela uma das técnicas novas dele, já mata todos os Saibamans de uma vez. Menos um. Todos não. Menos um que o Piccolo destrói num raio disparado pela boca. É, ele pega. Na hora que o Saibaman ia pegar o Gohan, o Piccolo pega ele, levanta assim e dá um raio pela boca, exatamente. Né? E aí é quando o Nappa cai pra porrada, né? É. Aí o Nappa vai pra luta com a galera. Primeiro primeira coisa que ele faz de grave ali com a galera, ele. Decepa a mão do Tenshinhan fora, arranca metade do braço do Tenshinhan fora. Exato. Aí nisso, o caos. Mas eu não entendi por que o Tenshinhan não fez aquela técnica de ficar com vários braços. É, porque aqui... Então, ele não fez aquela técnica de ficar com vários braços ou pra fazer os clones, é porque aquilo ali divide o próprio poder dele no número de vezes que ficava ali. Sim, então ele tava usando as técnicas a sério. Isso a gente sabe. Agora, tu não entendeu a sacada, entendeu? Ele perdeu um braço, por que ele não fez a técnica pra ter outro braço? Nossa. Né, véi? Ai, ai. Ai, ai. Ok, né? Então, aí o Caos viu que o Tenshin tá lá mega ferido e tal, ele se emociona e ele vê que ele não tem poder suficiente pra lutar no mano a mano com o Nappa. Ele vai lá e usa a técnica Saibaman, cola no Nappa lá também e se explode pra tentar matar o Nappa. Outro que pega só um por trás, que o né? máximo que ele fez foi só causar alguns arranhões. Né? Verdade. É, mas ganhou um elogio do Nappa, né? Ele disse que aquele garoto tinha muita coragem. É. É. Aí nisso o Nappa começa a atacar o Tenshinhan de novo. Não ataca mais. Aí o Tenshinhan fica enfurecido com a morte do Caos e dá um último Kikorudá lá com todo o poder dele e morre por causa que ele usou todo o poder. Só que também não adiantou de nada. Não, ele despedaçou a armadura só do Nappa todinha, né, cara? É. Só isso. É, não adiantou de nada. É. Nisso, o Kuririn entra em desespero, grita o Goku. Goku, chega logo, Goku! Né, o Vegeta e aí manja. É quando o Nappa resolve atacar o Gohan, porque não, eles já estão... Ainda não. Goku, nesse momento, o Goku chega lá no tempo. Não, ainda não. O Kuririn grita pro Goku e o Vegeta liga que o Goku, na verdade, é o Kakaroto. Isso. E fala com eles, ó, já que vocês estão esperando o Kakaroto chegar, a gente vai dar um prazo de 3 horas. Exato. Pro Kakaroto chegar. E tá eles certo. Ficam lá parados, 3 horas esperando. Parece a gente esperando pra começar a gravar aqui. É. Aí nisso que eles estão esperando, Kakaroto. O Nappa fica entediado. O Nappa fica entediado e resolve fazer um Kaijin de catástrofe. Ele vai lá e destrói um Kaijin de exército, destrói uma cidade, ameaça. Destrói jornalistas. É. Causa terror. Ah, alguns nisso poderiam ser destruídos mesmo, né? Né? Nisso que ele tá causando terror, o Goku chega no templo, o Mestre Karin dá pra ele as sementes dos deuses. Não jornalistas, Goku... viu, gente? Que fique bem claro, exército. Né? Aí o Piccolo e o Gohan começam a elaborar um plano pra poder deter o Nappa, que tá matando a galera desembolado. E o Goku já partindo pro caminho lá pro centro de batalha. Nisso que o Gohan e o Nappa estão lá lutando, o Gohan, o Nappa e o Kuririn estão lutando contra o Gohan, o Piccolo e o Kuririn. Estão lutando contra o Nappa. Os planos deles não vão dando certo, porque o Nappa é bem mais forte e o Gohan ainda tá muito cagando de medo do Nappa, não tá conseguindo fazer as coisas direito. Nisso o Nappa desce o cacete nos três. O Nappa vai dar um golpe fatal no Gohan, o Piccolo pula na frente, salva o Gohan. E morre no processo. Sobrou o Piccolo e o Gohan. Sobrou o Kuririn e o Gohan. Nisso que tá os dois lutando contra o Nappa. O Gohan já. Na verdade, é justamente o detalhe pro Nappa disparar o golpe no Gohan. É porque o Vegeta tinha detectado no Scouter que assim. Que ele não sabia quem tava chegando, mas que tinha um poder de 5 mil. Né? E aí ele resolve dar um golpe no Gohan, porque ele sabe que o Gohan é meio Saiyajin. E aí, nesse momento em que o Nappa decide atacar o Gohan, o Piccolo toma a frente, toma o golpe e morre. Com isso, o Kami-sama também vai pro saco e as esferas do dragão também. Caraca, porra, é mesmo, né? Morreu todo mundo. Um monte de morte em cadeia. Que merda. Nisso o Goku já tinha passado pelo templo lá, né? Já tinha pegado umas sementes lá com o Mestre Karin, né? Semente de Deus. Pegou 3. E tava indo pro campo de batalha, né? É, que aí quando o Nappa vai tentar acertar o Kuririn e o Gohan... Na verdade ele vai tentar acertar o Gohan de novo. Só que aí, do nada, o Gohan some e... O Gohan se vê em cima da nuvem voadora. E atrás do Nappa está o Goku. Delícia, hein? Aí E ele já chega cacepando uma lenhada. Calma. Não. Tem... O que acontece antes é que o Goku dá uma semente dos deuses pro Kuririn. E pro Gohan. Que estava com o pescoço quebrado. Né? Ah, não, isso aí é mais pra frente. Não, isso aí é mais pra frente. Não. Ele tá ruim, mas não tá tão ruim assim. Sim, é que eu confundi o Nappa com o Rico. Ah, sim, não, claro. Mas aí, logo depois, aí o Goku vai pra cima do Nappa. O Nappa vê que o buraco é bem mais embaixo. E aí, depois que o Nappa pergunta pro Vegeta... Qual é o poder de luta do Goku? Aí é que surgiu o meme. Sim. Mais de 9 mil. Isso aí tem. Nesse ponto tem umas diferenças de tradução. Porque no original e no mangá é mais de 8 mil. Sim. E na tradução americana é mais de 9. Exato. Por isso que eu falei mais de 9, porque eu gosto mais poder. Eles fizeram isso porque em inglês, né? Pelo menos a justificativa que eles deram, mais de 9 mil soa melhor do que mais de 8 mil na língua deles. Então eles botaram... É, e aí o Nappa fica assustado, decide atacar o Kuririn e o Gohan novamente, só que aí, já usando um pouco do Kaioken, o Goku vai lá e... tipo... simplesmente declara a luta por encerrada, deixando o Nappa no chão. É, ele joga assim, bem pertinho do Vegeta, assim. Ele vira pro Vegeta e fala, ó, acabei com o teu comparsa, pega ele, some daqui. Manda. É, pega ele e some daqui. Só que aí, pra surpresa de todo mundo, Vegeta pega o Nappa, taca pro alto e manda um poderzão, que é muito maior do que o Nappa tava usando. Mas o Nappa é meio burro, né? Ele já devia ter percebido que o Vegeta era desse tipinho quando ele fez isso com o Saibaman lá que o Tenshinhan venceu, né? Porque o Tenshinhan não matou o Saibaman, quem matou foi o Vegeta. É, só que tem um pequeno porém. O Saibaman também era muito mais fraco que o Nappa. O que o Nappa não entendeu é que ele também faria isso com ele. Os dois são saiyajins. Sim, mas mesmo assim, foda-se. Então, cara... Aí agora é o desembolar da luta do Goku e do Vegeta, né? O Goku, ele começa meio de igual pra igual com o Vegeta, pro Vegeta saber qual que é o poder do Goku. Aí o Vegeta mede o poder ali e já começa a ficar mais forte. O Goku tem que usar o Kaioken aumentado 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes pra ficar de igual pra igual com o Vegeta. É só aumenta 4, né, cara? Não, ele só aumenta 4. 1, 2, 3 e 4 vezes. Não, ele aumenta 10 vezes. Mas aí é pra não, dar o último não. Kamehameha. Que é aquele não, não. Que estoura 4 vezes, velho. É 4 vezes, pode olhar 4. Aí. 4 vezes. Episódio 31. Ele aumenta 10 vezes. Sim, ele aumenta pra dar aquele último Kamehameha, 10 vezes. Sim, caraca. Mas não é 10, é 4. É 4 vezes? O Kamehameha, até onde eu sei, é 3 vezes, não é? Ele aumenta 3 vezes durante a luta e 4 durante aquele último Kamehameha. Isso aí mesmo. E é o que deixa o Goku mais ferrado que boneca de trapo. Bom, eu não lembro se é 4 vezes ou 10 vezes, eu não vou olhar agora, mas enfim... É porque 10 vezes ele só ativa 10 vezes mesmo quando ele tá lutando no Dragon Ball Super. Não, ele ativa 10 vezes contra o Freeza. Ele vê que não dá certo, ele aumenta 20 vezes. Uhum. É contra o Freeza. É, que aí já não vem mais ao caso desse episódio. É, sim. É. Ok. Então, 4 ou 10 que seja, e aí eles estão ali numa luta ferrenha, ele consegue acertar esse Kamehameha aí no Vegeta, o Vegeta some no espaço. Aí todo mundo se reúne, começa a conversar, daqui a pouco, pá, surge o Vegeta de novo. Sim, exato. E aí o que acontece? O Vegeta pega uma esfera de energia, joga pra cima, fecha o punho, aí ele fala, exploda e se misture. Que é quando ele cria uma lua artificial e se transforma em Ozaru. Mas por que ele fez isso? Porque ele olhou pro céu e não viu a lua. É. E por que a lua não tava ali? Porque lá no treinamento do Gohan, em determinado momento, o Gohan viu a lua que tinha... Não sei por que antes não tinha acontecido isso. Mas enfim, durante os outros 4 anos de idade do Gohan, não sei por que ele nunca tinha olhado a lua virado um Ozaru. Mas durante o treinamento dele com o Piccolo, ele se transformou num macaco gigante. E aí, o que aconteceu? O Piccolo cortou o rabo dele e destruiu a lua. Sim. Pra não correr o risco de nenhum Saiyajin se transformar em macaco. Ele já tava pensando nisso daí. E com isso, provavelmente ele destruiu várias cidades, né? Alagou várias cidades por causa das marés, né? Sim. Mas ok, faz parte. Tudo pra salvar o planeta, né? Né? Vamos destruir um pouco pra salvar outro tanto. E aí, Jorge? Depois ali do Kamehameha, depois que o Vegeta reapareceu. Aí o que acontece? O Goku já tá meio caído, ele começa a tomar porrada do Vegeta em formato de macaco gigante. E aí... Porrada é apelido, né? Ele quebra todos os ossos do Goku apertando, né, cara? Sim, mas aí o que acontece? Pouco depois do Goku se largar, o Goku tava sendo apertado a rodo, quem que aparece pra salvar o dia? Yajirobe. Ele já tava ali, né? Ele corre, dá um salto e com a espada ele corta o rabo do Vegeta. Sim, ele tava escondidinho ali, ninguém sabia. Uhum. E ele voltou a se esconder de novo. Sim, é louco. Aí até o Vegeta fala bem assim, tinha outro verme, miserável. E aí ele começa a espancar todo mundo, começa a espancar até o Goku, que tá todo quebrado ali, cara. O Goku tá com todos os ossos quebrados ali, cara. É, só que aí no momento seguinte aparece a cauda do Gohan. Sim. E o Gohan se transforma em macaco gigante também. Pois é. O próprio, estranho, Vegeta, né? Diz. Coincidentemente apareceu, alguns segundos atrás apareceu a cauda, né? Vê. Pois é. É, o próprio Vegeta disse que se ele tivesse bem, ele acabaria com um ou dois desse. Só que, do baleado do jeito que ele tava, não ia aguentar. Sim. Aí ele resolve acabar com a lua artificial que ele tinha criado. Só que isso não deu tempo. O Gohan mesmo, o gigante, e desfazendo a forma de macaco gigante, ele cai em cima do Vegeta e o Vegeta fica muito não, zoado. Mas ele não destruiu a esfera, ele cortou o rabo do Gohan. É, ele cortou o rabo aí, do Gohan. Quando ele cortou o rabo do Gohan, o Gohan, antes de se destransformar, caiu em cima dele e arrebentou com ele todo. Aham. Uhum. É. E aí o Vegeta pega um controle remoto dentro da armadura, ele chama a nave cai perto dele, aí ele vai rastejando até a nave, o Kuririn pega a espada do Yajirobe e ia matar o Vegeta. O Gohan, o Goku impediu. É, a gente só esqueceu que em alguns momentos Genkidama. Antes, o Goku ia dar Genkidama, né, só que o Vegeta macacão não deixou. E aí o Goku, nesse momento antes justamente antes do Gohan virar macaco gigante, o Goku deu a Genkidama pro Vegeta. O Kuririn. Depois depois que ele caiu em cima do Vegeta, quando estava o Vegeta ainda não tinha morrido, aí eu acho que foi com a Genkidama que ele ficou todo arrebentado, que ele ia fugir. Não foi com o corpo do Gohan, né? Não. É, que o corpo do Gohan terminou de fazer o serviço. É, bom, enfim. Ele tomou uma Genkidama do Kuririn, Kuririn conseguiu controlar ali, e aí ele sumiu de novo, depois caiu o corpo. Só que assim, o Kuririn lançou a Genkidama no Vegeta, o Vegeta se desviou, o Gohan meio que ricocheteou a Genkidama e acertou ele. Sim, porque a Genkidama só acerta quem tem coração maligno. E o Gohan, como tinha coração puro, não conseguiu desviar ela. E aí foi quando o Vegeta foi pro saco de vez, né? Ficou todo arrebentado. Foi quando o Kuririn tentou matar ele com a espada do Yajirobe, né? E aí o Goku impediu. Sim, o Goku disse que queria lutar com ele de novo, então não ia. Não era pra matar ele, deixasse ele ir embora, e que um dia ele queria lutar com ele de novo. Que idiotice, né, cara? Quanta coisa teria sido resolvido, né? É, a própria frase que o Goku utilizou é que a morte do Vegeta seria um desperdício. Caraca. Se você pensar um pouco, se o Vegeta tivesse morrido, em Namekusei o Gohan e o Kuririn já tinham morrido muito tempo e eles não teriam conseguido ressuscitar ninguém lá, só tinha aumentado a lista de mortos. Ah, pois é. O Vegeta deu uma ajuda do caramba. Sim, pois é. Enfim, era pra ser mesmo, não adianta. Outra coisa que a gente esqueceu de falar é que o Vegeta e o Nappa falaram a raça, né? O planeta que o Piccolo veio, né? Sim, assim que eles viram o Pico, eles falaram que ele era o Namekusei Jin. Isso. E aí era do planeta Namekusei. Isso. É. Que daí foi da onde eu acho que o Frieza ouviu, né? Que as esferas eram de lá. Sim. E imediatamente eles foram... O Frieza e o exército deles foram pra Namekusei pra poder pegar as esferas. E o nosso resumo da saga Saiyajin vai até esse momento, que é onde o Vegeta foge, né? Volta pro espaço da onde ele veio. E o pessoal da Terra todo ferrado, né? A Bulma vem, cata os sobreviventes, leva todo mundo pro hospital. E aí... e aí é onde acontece várias coisas que não vem todo mundo, a parte boa. Todo mundo boa. É o Goku, o Kuririn, o Gohan e o Yajirobe né? É, o resto foi tudo pro saco. Sim, o resto morreu, Só que daí eles... Daí esse pessoal que morreu foi treinar lá com o Senhor Kaiô, né? Sim. Fizeram o caminho da serpente lá muito mais rápido que o Gohan. Por que eles foram treinar mesmo? Porque eles queriam ficar forte? Ou era pra enfrentar alguém? Não lembro. Só pra ficar mais forte. Eles queriam ficar mais forte, eles queriam ficar mais forte. É, na verdade eles queriam aproveitar que eles estavam mortos pra poder ir lá treinar, porque eles iam ter que ficar um ano esperando as esferas do dragão virar esferas de novo, né? Então, é isso. Na verdade não, eles teriam que esperar o Piccolo ser revivido pra poder utilizarem as esferas da Terra pra poder reviverem eles. Isso, porque tava atrelado a isso, né? Não, peraí, é que assim... O que que acontece? Eles tinham a missão seguinte era o seguinte, é assim, ir para Namekusei, ressuscitar o Piccolo para que o Kami-sama da Terra ressuscitasse, para daí que eles pudessem usar as esferas do dragão por algum motivo. Era esse o motivo, era isso aí. Esse era o plano. É, mas isso vai ficar para um outro cast, então agora nós vamos para outros tópicos aqui, porque o nosso resumo vai até a saga dos Saiyajins, que termina nesse momento aí. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Gente, qual a parte do Dragon Ball, até dessa saga dos Saiyajins, que vocês mais gostaram, assim, né? E definam pra gente por quê e o quão emocionante foi nessa parte, sei lá, enfim. O motivo que vocês quiserem. Spider, vai lá, Spider. Spider que tava aí na... Só de Stalker, hein? De Stalker. Eu gosto muito da parte que o Goku revela como que funciona exatamente a questão do Kaioken e consegue usar ele, né? Então, tipo, usar ele uma vez, como ele aprendeu lá com o Sr. Kaio, é uma coisa que a gente tava esperando. Mas duplicar ou até triplicar esse poder era uma coisa inesperada, né? Assim como ele, quando ele chega às 10 vezes lá e fica claro que, ok, você aumenta o poder de um lado, mas você diminui a tua resistência, a tua estamina, por assim dizer, de outro, né? Tua resistência física fica muito debilitada, teu corpo fica debilitado. Uhum. E, tipo, pra mim faz todo sentido, assim, sabe? Beleza, você aumenta de um lado, perde do outro, e o esforço é muito grande, assim. Então, essa parte eu acho muito legal como foi escrita, como foi construída, assim. E pra dar o uso realmente do aumento de poder, assim, achei bem legal. Pra mim é a passagem que eu mais gosto, assim. É, até porque o seu Kaio fala com ele que ele só poderia, do jeito que ele tá, ele só poderia aguentar o Kaioken duas vezes, né? E ele foi duas vezes além daquele que ele aguentava, né, cara? Por isso que ele, também porque o Vegeta tinha mais de 18 mil de poder, ele tinha quase 20. Então, se ele não aumentasse pra 4, ele não ia conseguir nem lutar contra o Vegeta, né, cara? Opa. Exatamente. Então essa é a parte que eu mais gosto aí, particularmente falando. Beleza. Nilson! Rapaz, a parte que eu mais gosto é quando calor. É quando o Goku tá. Tá no planeta também do Sr. Kaio, aprendendo as técnicas do Sr. Kaio, né? Até a parte interessante lá quando o Sr. Kaio vai ensinar a Jake Dama. Aí o fica tipo os dois postando corrida no planeta, rodando, e o Sokaio não aguenta o ritmo do Goku e começa a ficar cansado, e o Goku tá indo e ele tá continuando. Essa parte é massa demais, cara. Essa parte é bem boa mesmo. Spider, sobre essa parte do Kaioken aí que tu falou, do Goku poder... Diga isso. Poder aumentar e multiplicar as vezes do poder dele, coisa e tal, né? Uma coisa que eu sempre fiquei intrigado, pra mim, o Kaioken automaticamente é o poder mais poderoso do Goku. Por favor, gente, não, sem spoiler lá de Super, não quero saber de nada do Super. Só a saga clássica. Só a Z. Por que que quando ele virou Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 ou até o 4 lá no GT, ele nunca usou Kaioken? Mas isso eles explicam no Super. Ah, ok então. Então eu vou assistir Super pra ficar sabendo. Se quiser, eu falo. Não. Fala a minha bunda, rapaz. Falou? Só o Kamehameha no GT. Ainda dentro do Z, é explicado que, como o Kaioken só aumenta o poder 20 vezes, o Super Saiyajin eleva o poder a 50 vezes a mais do que o Kaioken, entendeu? Uhum. Por isso que ele não usa quanto ele tá como Super Saiyajin, porque a duplicação do poder como Super Saiyajin é maior do que o Kaioken, entendeu? Ainda dentro do... Tá, mas então... Não, então peraí. Então o Kaioken independe do poder da pessoa, do ser, enfim, que seja. Ele tem um Sim. poder limite padrão dele, da própria técnica. Não tem nada a ver com quem tá usando. Na verdade, não. ele pega o poder da pessoa e multiplica. Pois não, então, encontra... cara, é isso que eu tô falando. Se ele é Saiyajin e o poder do Kaioken é inferior ao do Super Saiyajin, se ele usar o Kaioken sendo Super Saiyajin, ele vai ficar muito mais poderoso. Então, mas é aí que eu falei pra você que a verdadeira explicação foi dada no Super. Ah, ok, fala, Spider. Não, eu ia falar que a gente não tem a referência que isso multiplica o poder imediatamente. Não, ele dá mais poder. Ele não multiplica por 2, do tipo, ah, você tem 10 mil, você vai pra 20 mil, entendeu? Não, não é isso. Uma vez o Dai Kaioshin falou que se você usar, isso no Z ainda, se você usar aí pergunta, por que que o Goku selou o Kaioken quando virou Super Saiyajin? Porque quando o Super Saiyajin, ele já usa, ele já drena muito a vida do cara, da pessoa. Uhum. E quando você usa o Kaioken junto com Super Saiyajin. O Super Saiyajin, a mesma coisa, você tá jogando seu tempo de vida embora, tem? Tá. E eles repetem isso no Super. Aí quando tu tá quase morrendo pro céu, aí quando tu tá quase morrendo pro Majin Buu, aí quando tu tá morrendo pra puta que pariu. Porque é isso, foda-se, isso cara, ele ia usar, cara. Se ele pudesse usar, ele usaria, não tem problema. Mas quantas vezes ele se matou? Mas ele chegou no nível que ele acha que não precisa do Kaioken, não, entendeu? Não faz sentido. É muito risco. Vou esperar pra assistir o Super Saiyajin. Vou esperar pra assistir o Super. Que é técnica parecida, saca? É como se você usasse técnica por cima de técnica. Que a técnica de você virar um Super Saiyajin, ela de certa forma faz a mesma coisa que o Kaioken. Ela aumenta seu poder, aumenta... É o que eu acabei de falar. Tá, mas tudo bem, mas é outra. Assim, tá, mas é outra técnica. Não é a mesma. Tipo. Não, então, mas você não vira Super Saiyajin 2 mais 3. Você, ou é Super Saiyajin 2 ou é Super Saiyajin 3. Entendeu? Aí eu acho que não tem como você combar Super Saiyajin com o Kaioken por causa disso. É como se fosse o mesmo tipo de técnica, saca? É como se você estivesse tirando. Na verdade, foi o que foi dito mesmo. Ele só não usou o Kaioken em cima das transformações de Super Saiyajin, porque a própria transformação do Super Saiyajin já usa muito estamina. Se você utilizar uma transformação que nem a do Kaioken, que utiliza também muita estamina por cima do Super Saiyajin, o risco de morte é muito maior. É. Tá, isso aí, isso aí eu entendi. Acontece que é o seguinte, em vários momentos o Goku esteve à beira da morte. O Goku e qualquer outro Saiyajin estiveram à beira da morte. O Goku, porque os outros não dão Kaioken, né? Então, ele poderia ter usado, foda-se, vou aumentar o meu poder de luta de 50 milhões pra 200 milhões e é isso aí. Mas ele não quis, cara, era o roteiro. Ah, pois é, mas entendeu? Mas não é que não quis, não foi explicado. É que assim, acontece que até... Essa discussão realmente... Não sei se então, ela vai levar o que acontece é que algumas técnicas mais antigas, elas realmente foram deixadas de lado com o decorrer do Dragon Ball Z, por justamente a questão de deixar mais fácil de desenhar para os character design. Sim, e tudo bem. Aí é uma explicação plausível, entendeu? Porque na história, não, pra mim, não faz nenhum sentido. Mas que isso vai fazer mais sentido quando vier o Super. E aí, outra história. Aí tudo bem. Quando chegar no Super Lada, eu vou discutir. É, porque aí o Goku consegue misturar o que você tá dizendo. Ele agora, porque ele misturar... não quis, é uma resposta muito preguiçosa. Não. E não é isso. É mais pela questão da estamina mesmo, entendeu? Sim. Você acaba perdendo resistência de corpo pra ganhar mais poder. Sim. Então você perde... É a mesma coisa... Você perde defesa pra ganhar ataque, entendeu? Sim, e tudo bem. Isso eu entendi, concordo, isso, perfeito, e tranquilo. Isso tem que ser momentâneo, entendeu? Agora, por que... O cara escolhe morrer ao invés de usar esse último recurso, tudo bem. Aí é foda, né? E também tem a questão do corpo não aguentar, né? É, pode ser. Eu ainda acho que você não pode usar duas explosões de poder ao mesmo tempo. Igual quando o Gohan revela o poder dele lá e não vira mais Super Saiyajin. Eu acho que é porque tu não viu o Super, porque pelo que eles estão falando aqui, eu acho que alguma coisa deve acontecer lá no Super. Não, eu vi até, rola uma tretinha lá. Edu, você não viu a parte que a gente tá falando, porque o Goku consegue misturar o... Obrigado pelo spoiler, seu puto. O Goku consegue transformar o Kaioken com o Super Saiyajin, entendeu? Viu? Ah, isso que eu tô falando, seu puto. Só que ele falou que era um teste, nem ele sabia se ele ia conseguir. Flávio, vai lá, fala aí, Flávio. Momento marcante, né? Isso. Do Dragon Ball. Ah, cara, pra mim é a chegada do Goku, né? Porque a gente fica naquela... expectativa, vai, não vai, vai, não vai. Quando ele chega, ele ainda chega B10 dando porrada no Nappa, pô. Aquilo ali, na época, eu criança, pô, pulava junto, dava soco junto, era, pô... Eu... Aí, e também a outra parte também é a... Não, uma a... só. Uma só. Ah, então pá. Mas outra pra queimar a pauta de todo mundo, cacete. Não, e... Ah, não, eu gostei quando o Goku chegou, gostei quando o Goku morreu, gostei quando o Vegeta morreu. Gostei... Porra! Né? Ué. Então, essa parte, a chegada do Goku e o Goku sendo B10, metendo a porrada no Nappa... Não, o Flavio criança comemorou pra caramba. Olha aí, olha aí. Edu! Cara, eu acho que eu cresci acompanhando a história de Dragon Ball via revista Herói. Então, já tava no... Eu já vi o primeiro episódio esperando assim, que hora que o Goku vai virar Super Saiyajin? Caraca, que bosta, hein? Saca. Isso é que eu chamo de tomar spoiler na bunda, hein? Porque, velho, muito tempo antes de Dragon Ball... se anunciado de alguma emissora comprar pra passar no Brasil e tudo, a revista Herói já tinha trago a ideia do desenho, qual que seria. Não, e outra, os games já tinha bem antes também. É, já tinha os games. E todos os games tinham o Goku Super Saiyajin, o Trunks do futuro. Isso aí. Eu lembro e falava bem assim, pô, por que o Goku tá de cabelo amarelo nesse jogo? É. Então, como de todo mundo ali eu manjava, o único personagem que eu realmente não sabia nada era o Gohan. Eu só sabia coisas do Gohan adulto, porque eu já tinha visto no jogo o Gohan já adulto, não criança. Aí eu falei, caramba, que isso? O Gohan da saga Buu. É. Aí quando começou o Gohan, aquele pentelinho chorão ali, velho. Nossa, que chatice. Mas foi divertido ver como que o personagem amadureceu nessa temporada, sabe? Como que ele saiu daquela criancinha chorona que só sabia falar papai, papai, pra, sabe, no finalzinho da luta contra o Vegeta ali, falar, não, ele é um lutador, tá nascendo ali um lutador mesmo, tal. E o Gohan, pra mim, na saga Dragon Ball Z, ele foi um digamos assim, menos do que o Toriyama queria, né? Porque eu acho que ele ia meio que substituir o Goku, né? Mas aí, com o tempo, ele viu que não deu. Na verdade, a ideia do Toriyama era que o Gohan fosse o protagonista. Exato, da série da fase Z. Sim. Saca? Mas não o deu pessoal, certo. Se eu não me engano, eu não sei se foi o pessoal da Shonen Jump ou se foi o pessoal da Toei. Acho que foi o pessoal da Toei. Que obrigou ele a manter o Goku, porque eles não queriam perder o personagem, que era muito famoso, saca? Sim. Tipo, todo mundo se identificava demais com o Goku, então eles falaram, não, vai ficar o Goku, vai ficar o Goku, vai ficar o Goku. Por isso que o Gohan fica aquela coisa, ele tem aquele boom, vai ser o cara, vai, sabe, encerra... É, eu acho que o Toriyama queria socar o Gohan de qualquer jeito. Era, foi uma guerra entre os dois ali, e no final o Goku que... ficou. Até que a saga Cell foi praticamente dele, né, cara? E, quando foi chega dele. Lá nós vamos falar dela. O Jorge, vai lá. A cena que eu mais gosto dentro da saga dos Saiyajins é aquela parte lá em que o Nappa desiste de lutar contra o Goku a pedido do Vegeta. E o... Aí ele fala assim, como eu não quero ficar sem lutar contra ninguém, eu vou acabar com esses dois aqui. E se vira pro Kuririn... E pro Gohan, o Goku dá um boost com o Kaioken, dá uma daquelas curvas fodidas e segura o Nappa assim com uma mão no meio das costas. Sim. Mano, muito foda. Essa imagem é massa mesmo. Sim, bem legal. E aí joga o... E joga nos pés do Vegeta. Sim. Ah, isso aí é sei lá, é fichinha. Mais massa é o Yajirobe chegando, picando o rabo do Vegeta e... Uá, socorro, já vai embora! Picando falta o Edu, mas é porque é engraçado, né, cara? Ele correndo igual o Sonic. Pra mim, a parte mais legal, assim... Eu não vou dizer mais legal, mas assim... A que mais me emocionou e me chocou, assim, de... ficar angustiado de querer saber o que ia acontecer, foi quando o Yantia morreu. Porque quando o Yantia morreu, eu não tava esperando. Porra, morreu, sabe? Os caras tinham treinado e coisa e tal, morreram pra um bichinho ali. E aí o Kuririn ficou puto. E aí terminou o episódio do Kuririn dizendo que agora ele ia mostrar o poder dele, todo o treinamento que ele fez, não sei o que lá, e aquela angústia de esperar o próximo episódio. Que quando voltou, o Kuririn matou 4 de uma vez. Cara, ninguém esperava isso do Kuririn, cara. Quem é que esperaria que o Kuririn ia matar 4 do Saibaman, que tinha matado um deles? Você sabe qual é o pior? Você sabe qual é o pior aqui, o Marcos? Que o... Nos poderes, você pega os poderes de cada um na saga, e o Yanti, ele era mais poderoso do que um Cyberman, mas ele, como foi burro de abrir a guarda, e o bicho, deixar o bicho explodir, ele morreu. Sim, não é porque ele era fraco, os caras ficam zoando que o cara é fraco, mas ele não era tão fraco assim, entendeu? É, foi uma rateada, mas enfim, teoricamente, de todos ali, eu acho que o Yanti era o mais fraco, mas... Sei lá, amigo. Não, não, seja. Não, o caos. Era o poder caos. O caos era o caos na conta, né, cara? É medido por sua experiência em combate. É, o caos era o mais fraco. Ali em questão de poder de luta, o caos era o mais fraco. Nunca contei o caos, velho, mas ali bem. Fica comprovado que o Kuririn é o ser humano mais poderoso da Terra. Realmente. Caramba. Na verdade, O Tenshinhan não aguentou a porrada contra o Nappa, velho. O Kuririn apanhou do Nappa, levantou, apanhou de novo, levantou, apanhou de novo. Ah, mas o Kuririn foi... O Tenshinhan não aguentou apanhar, não. Não, mas o Kuririn foi circunstância. Ele não lutou diretamente com o Nappa, senão ele teria morrido. É. Exatamente. É. Com certeza é o Tenshinhan, cara. Eu acho que o Kuririn foi mais resistente que o Tenshinhan. Não, cara, o Tenshinhan, com certeza. O Tenshinhan é o mais forte. É, o Tenshinhan realmente é o mais forte. É. Sem sombra de dúvida, cara. Tem chance até segurou ali, o céu, porra. Até ali sim, né, cara? Na saga Cell ele segura o céu e na saga Buu ele consegue repelir um poder do Buu, pô, o Tenshinhan. Olha aí. Mas o Kuririn é mais forte que o Tenshinhan ali já. Meu Deus, Edu, pelo amor de Deus. Não, cara. Não é? Que é isso? O Kuririn aguentou o Freeza, velho. Fanboy Alert. Meu Deus do céu. Okay. Velho, Kuririn lutou contra o Freeza. Ok. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8.000. Então vamos para as partes das curiosidades. Quem tem curiosidade aí sobre a saga Saiyajins? Pode falar. Taca de pau. A primeira é como falaram a questão da escolha das cores do uniforme do Vegeta. Olha. Era pra ele ter utilizado uma espécie de colã preto. Uhum. Uma armadura próxima àquela que era do Rei Vegeta. E o cabelo era pra ser mais vermelho mesmo. Só que aí, então, como veio a questão... Então, o Rei Vegeta foi uma referência, então, é isso aí. Sim, mas aí o que acontece? É, quando os direitos foram adquiridos pelos Estados Unidos... Eles não queriam nada que tivesse além a ver com o Japão. Aí o que eles fizeram? Transformaram o cabelo do Vegeta em preto e o colã em azul, pra poder fazer referência à bandeira americana. Caraca, velho, sério isso? Sim. O desenho foi modificado por interesse americano, tem certeza disso? Sim, exatamente. Porra. Se você soubesse o tanto de animes que passaram pelos Estados Unidos e que foram sumariamente tesourados, One Piece também passou por isso. É, o próprio Sanji, ele fumava. Deixaram na mão dele um pirulito. É, mas no Japão ainda continua o cigarro, né, cara? Mas agora sim eles mantiveram do jeito que tá. Mas naquela época... Tudo que os americanos não aprovavam... Mas isso é pós-produção ou eles modificavam uma versão para os Estados Unidos? Porque isso aí eles modificavam. Eles modificavam, exatamente. Porque assim, a versão que veio para cá, para o Brasil, foi a que veio dos Estados Unidos. Tá, e por que eles falam mais de 8.000 e não mais de 9.000? Por causa que a dublagem brasileira foi buscar o original. Mas por quê? Porque naquela época já estava tendo o boom dos animes... Então, pra deixar o negócio mais verídico, as empresas de dublagem já estavam buscando o texto original pra poder fazer a transformação da dublagem brasileira vinda direto do original. Ainda mais que teve aquele problema lá do Cavaleiro do Zodíaco, que veio da Espanha, Francisco, né? Espanhol e não sei o que, e o caraca. É, foda-se. Isso. Por isso que, olha, só vocês verem nos episódios anteriores do Machine Cast, você tem duas dublagens em Cavaleiros do Zodíaco, justamente por causa disso. Três, né? 3, né? Vamos dizer o que é verdade. 3. Mas é justamente por esse motivo. Ah, ok, ok. Pra, na mesma época em que o Goku tava se transformando em Super Saiyajin, o Sonic tava em alta no Japão. E aí o Sonic 2 tem aquela questão da transformação do Sonic em relação às esmeraldas do poder. Ah, tu você tá pode sacanagem. Ver. Você pode sim, ver que a transformação, a transformação do Sonic em Sonic amarelo por causa das esmeraldas do poder é uma homenagem ao Super Saiyajin do Goku. Ah, sim, tá. Eu achei que era o contrário. São quantas esmeraldas mesmo? Eu fiquei assustado. São 7. Né? São 7 esmeraldas. São que 7. Também é uma referência às 7 esferas do dragão. Porra, fiquei... Tá aí, as 7 safiras do Zodíaco lá. As 7 safiras de Odin, você diz? É. É. É que assim, o, sete, o número 7 pra numerologia é um número muito cabalístico, mas em Cavaleiros não tem relação com Dragon Ball. No Sonic real, tem. Um real pra quem acertar o número da minha casa. Vou falar 7. É 7. Tá vendo? É, 07. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui a saga dos Saiyajins. Fiquem aí atentos para quando for sair a saga Freeza, né? Que eu acho que é a seguinte. Acho não, né? Tenho certeza, pelo amor de Deus. Né? Freeza e os seus 5 minutos intermináveis. Então, pessoal, vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, Dragon Ball é Dragon Ball, né, velho? Não tem jeito. É aquela coisa... Depois do boom da era Cavaleiros do Zodíaco e Yu Hakusho ali, que veio tudo junto, foi o desenho que trouxe de volta o feeling das animações japonesas. E, cara, Dragon Ball era muito foda ver na Band. A Band tava de parabéns, passou tudo bonitinho e, por favor, não morra, senhor robô! Senhor robô! Ai, meu Deus do céu, enche o saco essa porra até quando? Ok, né? É isso! Mas Dragon Ball, como antigamente era o meu segundo melhor anime, mas hoje, por causa do Dragon Ball Super, pra mim agora é o melhor anime que existe. Esse é piado vô, esse é o piado vô. Ah, mas é novo, sim. Não conta. Se for mas melhor é que o antigo. Tá falando, o Neilson tá falando pelo conjunto da obra, que não é. Não, é o conjunto, esse aqui é o esquema. Uma obra que se descarta algo que fez só porque considera ruim não é uma obra completa. Não é que é ruim, o negócio é bom, entendeu? Você tem que assistir. Não, tu não entendeu. Então. Tu não entendeu. O que eu tô falando é o seguinte: uma obra que descarta uma parte dela porque considera que aquela parte não é boa, não é uma obra completa. Tem que assumir então, os erros. Lembrando, tem que assumir os erros e trabalhar em cima dela. Não, mas lembrando que o GT não foi desenvolvido pelo Toriyama. Foi. Por isso que foi descartado. Não foi desenvolvido, não. Ele tem mão também. Ele não foi idealizado, mas tem mão dele lá. Tanto que... Ele tem mão porque ele desenhou os personagens. E outra coisa, se pegar da metade pra frente, que é quando ele assume a bronca lá, pode ver que dá uma melhorada. Pra quem gosta, né? Pra quem não gosta, não. Nada fica bom. Ele tem uma barriga, o GT tem uma barriga, isso tem. É fato. Mas... A pança... Mas a bronca é essa, Spider. Flávio! Pô, depois dessa discussão, não vou nem entrar no mérito de quem é melhor. Não, mas Dragon Ball... Ah, mas não é esse a conversa, porra! Não, é! Não foi? Mas Dragon Ball, pra mim, é um top 3 da minha vida de animes e tem sua importância e... E foi, pô, um anime que eu curti muito pra acompanhar. É, top 3, pô. Top 3, qual tá em segundo lugar? É, Cavaleiros e Yu Dragon Ball. Cavaleiros, Dragon Ball e Yu. Ah, pera aí, você tá na onda do Edu, né? Fumando. Deve que Edu tá passando sua erva pra você, só pode. É, porque do Edu, Dragon Ball é mais pra trás também. Cavaleiros, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho, cara. É, do Edu assim. É Yu Yu. Cavaleiros e Dragon Ball, eu acho. Pede pro Yusuke entrar na sala do tempo pra dar uma treinadinha, viu? Ele vai de boa, pode ter certeza. Não, é por isso que eu tô falando, ele tem que, pra ele chegar no nível, ele tem que treinar um pouquinho, né, cara? Ai, ai, ai. Não, mas tô falando, Cavaleiros, Dragon Ball e Yu. É isso, Fábio? Tá bom. Vou aceitar. Vai lá, Jorge. Seguinte, Dragon Ball foi, junto com Cavaleiros, os primeiros animes que eu assisti. E foi eles também que me deram todo o start de curtir a cultura japonesa. Isso daí eu tinha lá, tipo, bem uns... Eu tinha os meus 5, 6 anos quando veio pro Brasil e nunca mais eu parei de assistir anime depois disso. Então, Dragon Ball tem uma parcela de culpa por eu saber tudo que eu sei de anime, digamos assim. Pode não ser um dos meus favoritos hoje em dia, mas pode ter certeza, tem sempre um lugarzinho no coração aqui. Aqui. E aí eu aproveito essa parte aí de Dragon Ball pra poder emendar o meu jabá, né? Pô, Anime Sphere, podcast que veio justamente de origem, justamente por indicação do Dragon Ball. E aí, não é à toa que o primeiro episódio é sobre ele. Caraca, aí sim, hein? E o Spider aí, nunca ouviu, hein? Porra. Pomba Spider, olha aí. E eu digo pra vocês, animes, mangás, cultura japonesa em geral, você quer ouvir um pouquinho, dá os seus 2 centavos pra gente lá, pra poder ouvir sobre. Quiser comentar, comenta, não quiser comentar, continua ouvindo, porque é importante você ouvir. Como é que é? Tem que pagar pra poder ouvir? Que porra é? 2 centavos, dar os seus 2 centavos, é opinião. Ah... E ô Jorge, quando você quiser alguém que sabe realmente de Dragon Ball, você me chama, tá? Não, Marcos. Marcos não tem nada. Não tem problema não, Nilson. A gente vai fazer agora um episódio. A gente vai fazer, não sei se esse ano ainda, mas a gente tá com um planejamento de fazer um episódio sobre o Torneio do Poder, então. Olha aí, ó. E Jorge, se tu quiser chamar alguém que realmente gosta, aí tu chama o Spider. Ah, agora ele chorou. Vai chorar, seu cachista de merda. Chora. Pra ninguém chorar, eu chamo o Neilson e o Spider. Pronto. Olha aí, quem vai chorar vai ser o Edu. O Edu já fez bastante parte, ele não vai chorar, não. Olha só. Ah, não, olha lá. Agora eu choro mesmo. No fim das contas, quem vai chorar de verdade é o Flávio, porque estagiário nunca é convidado pra porra nenhuma. Se o Flávio gostar de um outro anime, tem problema não. Opa! Só cola na grade. Aí. Olha aí, aqueles animes em terceiro escalão, tá ligado? Que ninguém quer falar, ninguém quer gravar. Onde? A equipe todinha do Jorge não vai participar porque acha uma bosta, aí ele chama o Flávio e grava os dois. Todo anime é importante, porque sempre tem alguém que gosta. Tô vendo de ciclismo. Ele falou que quer ver o Amush Pedal? Isso. Quer falar o da Sailor Moon, falou Jorge. Ele quer falar sobre Sailor Moon. Exatamente, via muito. Exatamente. Sailor Moon é legal, pô. Spider. Bom, eu gosto muito do desenho, pra mim é meu favorito, aí nem vou entrar em discussão. Antes vale de assistir mesmo. O Super, né, Spider? Não, muito antes. Aí, muito ó, viu? Aí, ó, já considero o Spider. A opinião do Spider pra mim é válida. Na verdade, O meu diferencial Dragon Ball Z não é só o que acontece na história principal, mas o que acontece fora da história, entendeu? Uhum. E isso eu acho muito foda, porque as referências são infinitas aí. Então, assim, se você gosta em algum momento de alguma coisa Dragon Ball, jogue lá o primeiro jogo do Super Nintendo, que acho que descreve muito bem aí a primeira parte do Dragon Ball Z, a primeira e a segunda parte que a gente ainda não fez. É o Super Butuden? Não. Não, o Super Butuden é o 2, o Dragon Ball Z 1 que não tem subtítulo. Ah, tá. O Super Butuden é o 2 que já é com o Cell e tudo mais. Ah, tá. É que essa daí eu acompanhei. Bom, pessoal, então eu gostaria aqui de agradecer a todo mundo que compareceu aqui para essa gravação hoje. Foi muito legal falar aí de Dragon Ball. Agradecer o Jorge que voltou aí, né? A participar com a gente. E eu queria saber o seguinte, Jorge, tem alguma coisa aí para falar nesse finalzinho de cast? Ah, eu tenho, cara. É algo que eu sempre quis falar e sempre quis deixar registrado aqui pro pessoal do Machine Cast. É a parte que o Jorge mais espera, o cast todinho, cara. Que é mais pela zoeira. Aí eu pergunto, será Spider que vai ter off-topic? E nessa depressão é mais de 8 mil. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Tchau. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E como temos coisas em excesso para poder ler dessa noite, está junto comigo aqui novamente o Fernando. Fala aí, Fernando. E aí, galera? E também nos fazendo companhia aqui o Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aí, é tanta coisa que até eu tive que aparecer hoje. Pois é, cara. Hoje a leitura de e-mails tá mais de 8 mil. Com essa mega muralha que a gente recebeu aqui. Claro, né, que você pode considerar ela uma muralha se você tiver aí o tamanho de um átomo ou de uma molécula. Então, obviamente, esse e-mail pra você será uma muralha. Precisar mas... dar uma ajuda. Exato, mas caso você seja como nós, do tamanho de um ser humano comum e convencional, essa muralha pode parecer um pouco pequena, mas ainda assim, aqui no MachineCast assim, e-mail enviado é e-mail recebido, ó, é e-mail lido, perdão, e recebemos aqui um e-mail do Andrew Anderson, Anderson, acho que é Anderson, né, mais lógico aqui. De 18 anos, olha só, então já é maior de idade, pode ouvir o MachineCast sem problemas. Não vai acontecer com ele o que aconteceu com o Nathan e a mãe dele. Sim, ela proibiu ele de ouvir, né? Exatamente, hoje ele ouve só o Animesphere, porque não pode mais ouvir o MachineCast. Isso, até saiu dos grupos, redes sociais, tudo. Foi, é, cara, foi uma, a dona mãe do Nathan fez uma limpa com ele do MachineCast. Sim. Mesmo a gente mandando pra ela lá, desculpa aí, mãe do Nathan e tudo, não adiantou muito não. Adiantou. É. Mas no caso do Andrew aqui, já que ele tem 18 anos, ele manda pra gente o seguinte. Olá, pessoal do MachineCast. Muito bom os podcasts. Obrigado. Cara. Nossa, fabuloso. Muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelo seu comentário. A gente pode ter zoado aqui um pouquinho, mas acredite. Você está muito à frente de muitos outros ouvintes aí do MachineCast, né, Tim Blue? Com certeza. Nega. Tem muitos aí que não mandam nada, pelo menos ele exato. Mandou. Nega, boa. Tem gente aí que ouve o MachineCast há 4 anos e nunca apareceu na leitura de e-mails e comentários. Ele tinha pouco, mas disse. É, oi. Né, cara, aqui a gente... Falou pouco, mas falou bonito. É, sim. É, oi. E aqui a gente reforça, cara, mandou, vai ser lido. Igual o Anderson questionou no último leitura de e-mails e comentários aí, falando que a gente leu até o que não era pra ser lido do e-mail dele. Cara, não existe isso aqui, gente. Mandou, vai ser lido. Não tem problema. Não tem censura também, não. Mas então é isso, galera. Nos reunimos aqui, levamos o nosso Ki em mais de 8 mil para poder ler essa gigantesca muralha de e-mails aqui para quem tem o tamanho de um átomo, de uma molécula ou de uma célula também, pode ser considerado assim. Mas nos reunimos, levamos o nosso Ki, fizemos por merecer, não foi necessário dessa vez reunir as esferas do dragão e chamar o Shenlong, mas quem sabe na próxima. Valeu aí, Fernando, valeu Team Blue, valeu, e nos vemos valeu. Aí no próximo... E nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários, galera. Valeu! Off Topic. Não, não. Hoje foi parado. E o carinha lá? Ô Nilson, hoje nós irritamos um haterzinho lá num grupo que o cara ficou tão pistola que foi embora do grupo, cara. Saiu do grupo. Eu e o Flávio. Aí mais um lá. Caraca, mas mano. Por quê? Mas por quê? É, o maluco falou que ia comprar uma placa de cento e poucas libras, aí todo mundo ficou, rica! Só rica! Ele ficou puto e bolou. Largamos só aqueles memezinhos do sou rica e dinheiro, nossa, não sei o quê. O cara ficou puto, xingou todo mundo e foi embora do grupo. A idade mental dele é de 7 anos, né? Só deve pode. Ser. E nós ria, deve né, Flávio? Ser. Falei, caraca, mano, falei, não acredito que o maluco pistolou real. Falei, não acredito. Ainda nossa, xingou o Rio de Janeiro, Flávio ficou puto também. Como é que tu falou lá, Flávio? O quê? Sobre xingar o Rio de Janeiro. Eu falei, pô, não fala da merda do Rio de Janeiro, só a gente que pode falar que o Rio de Janeiro é uma merda. Porra, eu e os outros vêm falar, porra. Eu, não, né? o lugar é bonito, só que você tem que ir de armadura e escudo dele. Pô, nada, ele tem. Tá. Pô, mano, pior que o bagulho tá doido mesmo. Aqui na porta de casa, outro dia, 9 horas da noite, aqui na porta de casa, levaram o celular da menina aqui. Ô, louco. Ah, tá doido. Dragon Ball é aquele dos caras que veste armadura, não é? Oh, isso, yeah, exatamente. É, você tá querendo ser desconectado, só pode. Ah, não, porra. Dragon Ball é aquele do cara que é detetive, não é isso? Espiritual, não é isso? Exato, esse, aquele que morreu e aí ressuscitaram ele com umas bolinhas lá do. Exatamente isso aí. Porra. Rapaz, e o Suki tem que treinar muito pra chegar ao nível de Dragon Ball. Tava em dúvida entre esse e o Dragon Ball. Eu tava achando que era daquela das meninas que veste saia, mas eu não era não, né? Dragon Ball. Não. Tá, skipa. Essa pessoa já pegou o mesmo espírito do Machine Cast. Agora tu entendeu por que ele tá aí fazendo estágio. Mas não vai passar não, Jorge. Tá feio. Não, se ele conseguir ser melhor do que o Wesley Zop, ele passa. Ah, então não vai passar. Não tem como. Então, pelo menos, se eu não passar, umas carteiras eu pego aqui, já. Aqui é RJ. Umas carteiras. Já é alguma coisa. Pelo menos não vai sair com as mãos abanando. Eu já queria comprar um microfone há muito tempo. Bem antes de você falar, Tim Blue. Não, mas olha aí, treta, mas tu querer e eu querer, eu também quero comprar uma Ferrari bem antes de eu comprar. Sabe quanto que custou esse meu microfone? R$30 no Mercado Livre. É, pois é. É o de lapela? Não. É de pedestalzinho. Ah, legal. Pô, aí já aí vi vantagem. Sim. Sabe aqueles tipo unidirecional? Então. Sim, sim. É, olá, dá pra ver que seu áudio tá bem melhor. Boa noite, Spider. Boa noite. E aí, Spider? Quanto tempo, hein, velho? E aí, meu caro Jorge? Tudo em ordem? Tranquilos. O Spider viu lá. Dragon Ball lá na pauta lá, daí o Spider assim, bom, certamente o Jorge vai participar. Por que que ele deduziu isso, eu não sei. Tim Blue, quando você quer, você é um pouco óbvio, cara. É, pois é. Pouco você tá sendo sincero. Demais. Vamos lá então, gente, vamos começar? Já abriu o Audacity, já. Dá até. Eu ouvi, hein, Edu, ouvi essa vozinha do Jorge com. Ele tá acostumado, com ele qualidade, da nossa... com qualidade assim agora, dá até vontade de ouvir o Anime Sphere. Olha, mas é um desgramento mesmo. É um safado. É, mas o Edu já tá acostumado, ele gravou um monte de vezes com a gente lá. Ah, tá, achei que ele tava acostumado porque o áudio também dele também é uma merda. Peraí, antes de começar, deixa eu pegar uma garrafinha d'água, porque... Tu vai pegar de quem? Quê? Tu vai pegar de quem? Garrafa d'água, cara. Pois é, de quem tu vai pegar, pô? Passou um rapaz aqui com um squeeze assim, eu falei, pô, vou pegar. Eu preciso, peraí. O cara, o Spider reclamando aí, que os caras estão tirando ele do sério também, querendo mandar ele pra França, pro Cairo, toda semana, vai tomar uma boca. Bomba? É, não deixa o cara sossegar, porra. É. O cara é louco pra ficar em casa, repousar, não, tem que estar naqueles hotéis 5 estrelas lá do caralho. Lá. Louco pra ficar em casa jogar um segredo de mamar. Eita! O remaster ainda, né? remaster, com certeza. E aqui comigo hoje, com a esfera de duas estrelas, ele, Eduardo Filhote. Por que de duas estrelas? Por que não porque é de quatro? Porque eu tenho a de um, tu tem a de dois e alguém... Ah, pois é, eu podia ter dado a de quatro pra ti, né? Combina mais. Porra. É, eu vi essa piada. A piada tava vindo longe, mano. Bom, apesar que ia ficar ruim eu falar assim, o Team Blue falar assim, ah, eu vou dar de quatro pra você. Ia ficar melhor... É, mas eu não ia falar, vou dar, né? Eu ia dizer só que ele tem a de 4, né? Mas enfim, como eu mando nessa porra, eu vou começar de novo. Oh, olha aí. Vamos lá, vamos lá. Podia ter mexido, feito alguma coisa assim, tipo... Vamos pro... Olha aí. Meu Deus. Ai, ai, ai. Eita. Eita. Eu tenho que me controlar. Tem que me controlar no Spider pra não cuspir no meu monitor novo. Ah, meu Deus, vai esfregar isso agora até o ano que vem, né? Tem problema não, eu tô com HD novo no meu PC, agora são 2 tera. Eu tenho os 2 tera aqui guardados com os HD velho de 500 cada um. Junta tudo a 2 tera. É, eu tenho mais 2 tera fora do PC. Eita, também, porra, são 4. Chega, chega, vai, vai, vamos ficar agora bancando de... Eu tenho mais, meu pinto é maior que o teu. Minha piroca vai ficar sua. Vamos lá. Quando você falar de Dragon Ball GT, não me chame. Vai ter só a participação do Tibu, que ele vai cortar de todo mundo, porque todo mundo vai falar mal. Caraca, todo mundo vai ouvir só a abertura e vai desligar. Não, então... E o Dragon Ball Z? Opa. Eita, o Spy tá sem paciência hoje. Né? Então bora lá. Corte rápido. Vamos lá. Bora. É. Posso fazer um comentário? Pode. O pessoal da igreja já sabe sobre Dragon Ball agora, hein? Cara, o cast hoje está abençoado. A partir de hoje eles vão começar a orar para Shenlong. É. Desculpa aí. Ai, essa heresia me doeu agora. É a igreja de São Goku. É, porque ele fica muito forte. Pera aí, gente. Pera aí. Não dá. Ô, Edu, tem que dar uma pausa, hein? Tá louco. Que bicho tentado. Vai continuando a história sem eu fazer aí, que agora é só a luta do Goku e do Vegeta, teu cachorro aqui não vai parar, não. Quando ele parar, tu de alguma maneira diz pra gente que parou aí. Dizendo, por exemplo, ele. Que parou. Só, gente, um minuto, por favor. Um minuto. Uhum. Da luta com esse... Isso, parou de... Os cachorros pararam de latir. Droga, se alguém... Agora parou. Boa. Quem é que tá atemorizado assim? Não sei, cara. Opa, seu cachorro, da igreja. Não, é do vizinho. Ela participou do culto da igreja do lado. Ou então deve estar sentindo a falta do pessoal, que acho que o pessoal da casa dele que tava pra igreja. Todo mundo aqui é da igreja. Pronto. Edu? Eu não consegui. Não consegui, fiquei com um tique nervoso lá pra ver o Kamehameha lá do Goku lá. Caramba, eu pensei que tava invadindo a casa dele, ele foi lá ver o vídeo. É 4 vezes, viu, Edu? É, ele fala assim, quádruplo Kaioken, bem na hora que ele tá quadruplo... dando o Kamehameha. É, ele fala bem assim, quádruplo Kaioken! É, na hora que ele tá dando o Kamehameha no Vegeta lá, que o Vegeta queria destruir a Terra. É, que é justamente aí nessa parte em que o Kamehameha ganha um boost e o Vegeta sai voando. É. O seguinte, se tu quer ter uma obra... completa e de qualidade, os erros também fazem parte, então tu tem que assumir e trabalhar com eles, cara. Não é, mas é, por não isso, é justo. Por isso que o Nilson tá falando do conjunto da obra, porque não é sim, só mas ele GT tá excluindo o GT, vaga. Mas ele tá excluindo o GT. Cara, eu tô excluindo o GT porque ele é feeling. É porque ele decidiu que ia ser. Se o criador, falou que era feeling, então você não tem como você falar, ah, não, que não sei o que, isso aí é doideira tua. Não, cara, eu então, não vou fazer nada. Aceito que Dragon Ball melhor do que Cavaleiros, que dói menos. Teu rabo. O time do Cavaleiros também tem essa parada com o Ômega, não tem não, cara? Sim, mas e aí? O que, que tem? Mas Dragon... o Ômega é mais novo. O Dragon Ball Super também é mais novo, ué. Entendeu? Se for botar pares por pares... Não, mas ele não tá falando... Mas ele tá falando, mas ele tá falando sobre... Ele tá considerando ruim, entendeu? A parte ruim. Eu acho que o Ômega também, acho que vão barrigar o Ômega também. Tá. Eu acho, não sei. Mas enfim, quem é o próximo aí? Ô Ricardo, eu quero ver a cara do Marcos na hora que ele acabar de ver o Dragon Ball Super e ele vir falar alguma coisa. Ele vai ter que aguentar, velho. Ele vai ter que aguentar a zoeira. Mas aqui... Tem que esperar, né, Nilson? Deixa. É. Cada um tem seu tempo e tudo mais. E... Na hora que ele vir igual aqueles patinhos balançando o rabo, eu vou dar-lhe um cepão, doido. Cara, a minha questão é o seguinte. A opinião do Spider, eu já sabia que Dragon Ball Z... aliás, Dragon Ball, como um todo, era o anime preferido dele, porque ele já falava isso bem antes de saber que iria existir o Super. Sim, isso é. Bem antes. Aí alguém assistiu algo alguém assistiu algo novo e desconsiderou, desconsiderou o resto. Eu não posso mudar, hein? Não posso mudar minha ideia, pode, não. Eu pode, que, pode. Tem que ficar sempre com a mesma pode, ideia. Pode mudar. Agora aí, tu não pode. Pode mudar. Tu tem todo o direito de mudar a tua opinião. Todo mundo aqui tem direito de mudar a opinião. Só que eu não vou aceitar, pronto. Vai acertar porque você é um mané. Isso. Ô, Nilson, vai, Spider, vai. Deixa o Spider concluir. O Timbu tem todo o direito de estar errado. Sim, pois todo mundo tem direito. Porque ele não viu ainda. Quando ele vê, ele vai falar. Aí ele vai. Isso que eu tô falando. Vai lá, aí ele vai vir querer me dar desculpa. Rapaz, eu posso assistir. Aí, eu posso assistir 10 Dragon Ball Super. O Cavaleiro vai ser sempre melhor, não adianta. Não, com aquele diálogo de surdo e mudo. Vai lá, Spider, tá. Vai lá. Mas não, comenta se heresia falar mal de cavaleiro, não. Muita discussão aí. E aí eu já emendo o jabá. Ah, agora já foi. Peraí, gente. Que fugiu uma barata aqui. Agora já foi. Perdeu o jabá. Perdeu o jabá, já foi. Ai, caraca. Vamos lá. Já vai eu, Nilson. Tô morrendo aqui. Já vai lá, vira casaca. Safado. Ah, você ficou nervosinho, né? Só por causa disso, né? Vira casaca. Ficou nervosinho, mano. Tu deu muita sorte que eu esqueci que tinha te tirado o Olha. Mas nada que a gente... Nada que a gente não possa corrigir. Olha. Safado, vira casaca, ai, ai, safado. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.